seja onde for, se você está comigo. Deus, eu não vou aguentar, saudade vai acabar comigo. Não pense que vai ficar sem sentir meu carinho. Meu Deus, eu não vou aguentar, saudade vai acabar comigo. Não pense que vai ficar sem sentir o meu carinho. Comigo. Não pense que vai ficar sem sentir o meu carinho. Meu Deus, eu não vou aguentar, saudade vai acabar comigo. Não pense que vai ficar.